Sergipe, tamo junto. Papagaio C10, o moral. Alô, meu parceiro Pica-Pau C10. Sentada aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular. E de repente tocou nossa música. De repente tocou nossa música.